algum tipo de música pra afastar o pânico. Nas calçadas apressadas pessoas, o narcisismo de mãos dadas afogam as academias e as ruas. Tudo tenta ser brilhante, alucinante jaula. Apesar das cores, de baixo vem vindos odores, rumores. Nos jornais leio a violência abrigada em cada um. Na sobra do lixo, um ancião vira cão e ninguém olha. O amor que queres, que imploras, é devaneio. Acidez do dia seguinte, após as sobras, após as drogas, não serás sedução, apenas depressão. Não serás sedução, apenas depressão. Não serás sedução, apenas depressão. Não serás sedução.